quem foi que entristeceu esse sorriso? Quem foi que fez sofrer o meu amor? Quem que pôs a sombra da amargura nos olhos tão queridos do meu bem? Quem foi que te ensinou o que é chorar? A morte da primeira ilusão. Quem foi que te ensinou a caminhar perdido na mais triste solidão? Nada te deu e não te amou. Enquanto eu te esperava e sou feliz de amar ainda em ti o que restou. Te esperava e sou feliz de amar ainda em ti.